proprietário de dezenas de prédios, move ações e despejos contra favelados, privando eles dos seus miseros barracões, a fim de construir edifícios no local. Este homem é grosseiro, perverso demais, e sua coja de ladrões não deixam eles em paz. Não importa sua cor, não importa a sua raça, homem do poder só quer nos prejudicar. Já estamos cansados de viver dessa maneira, consciência pra eles, pura besteira. Miséria, miséria, aumenta mais e mais, fazer cumprir com a justiça ele não é capaz. Como é o dia a dia desse homem rico, tendo tudo na mão, ele não corre risco. Direitos iguais. Direitos iguais. Direitos iguais. Direitos iguais. O que nós queremos são direitos iguais. Como é o dia a dia de um homem pobre, não tendo nada nas mãos, ele só se... Como ele gostaria de ter algo na vida e não ser crucificado pela pátria querida. Aquele que move nosso país inteiro, dando duro dia a dia por tão pouco dinheiro. E a justiça nem sequer tem a vontade de cumprir e exigir com direitos iguais. Sou um rapper que na letra fala a verdade, direito igual pra todos, se não pela metade. É que estamos vivendo em um país ruim, se algo não fizermos será o nosso fim. Miserável condição humana nesse país, apenas quem tem dinheiro sobrevive feliz. Direitos iguais. Direitos iguais. Direitos iguais. Direitos iguais. O que nós queremos são direitos iguais. Gostaria de saber onde está o presidente que jurou em ajudar toda essa gente. No momento ele está fazendo corpo. Garanto pra você que a história não vai mudar. É que estão querendo tampar o sol com a peneira, dizendo que algum dia tudo vai mudar. O que mudou nesse país? Nada porra nenhuma, e não será tão cedo que tudo vai mudar. É que enquanto não muda, pagamos com sofrimento. Realmente o que muda é aumento de preço. É que fale sério que tudo vai mudar. Mas os homens do poder não posso confiar. Tem que fale muito em dever e obrigação. Enquanto eu trabalho, eles metem a mão. Inventam mil decretos, novas leis. Pra que esse rock? Pra poder ajudar. Enquanto não ajudam, ficam assistindo. Nas suas grandes poltronas, das nossas costas estão rindo. É que estamos lutando pra ter lugar ao sol, mas a justiça dos caras nos tratam muito mal. Direitos iguais. Direitos iguais. Direitos iguais. Direitos iguais. O que nós queremos são direitos iguais.